Estamos iniciando o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite para você neste domingão, né? É, eleições aqui no Brasil já foram encerradas, né? Eleições municipais. Eu ainda não sei o resultado nosso aqui porque esse programa é gravado, né? Mas foi domingo de eleição aqui. É isso aí. Bom, iniciando então o nosso programa neste domingão aqui pela Antena Web, né? O seu canal 2, o programa Antena Web Show, está abrindo as cortinas com Adriana Calcanhoto naquela estação. E depois João Bosco e Vinícius, Chove, Chuva, Chove. E ainda Laura Brackman, Glória. Depois de uma sequência internacional e ainda uma informação, um programa aí muito interessante para vocês ouvirem, né? É, sobre ciúmes, esse é um assunto que foi discorrido aí pela equipe de saúde, né? Equipe de comunicação da Faculdade de Medicina Federal, Universidade Federal de Minas Gerais. E ele fala sobre ciúmes. Ouçam e depois tirem aí as suas conclusões, ok? E depois aí na sequência muito mais música pra você aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite pra você e obrigado pelo carinho da sua audiência. batendo parado naquela estação. E o meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo. Ouço original. DJ William, simplesmente inigualável. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. What's in your head? In your head? Zambé, zambé. Saúde, consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá. Que é ciúme, ciúme de você. Ciúme, um sentimento natural. Garantem os especialistas, normal e até saudável, se não for exagerado. Muita gente afirma que este é, na verdade, o tempero do amor. Mas há controvérsias. E é por isso que o Saúde Consciência, esta semana, vai tratar deste assunto. Quando é hora de se preocupar? Segundo os profissionais de saúde, quando começa a incomodar, o ciúme pode ser um sinal de transtorno mental. Priscila Alcântara busca respostas. Reportagem especial. Thank you. O ciúme é um estado emocional normal, de um modo geral, espera-se que o ser humano sinta ciúme, é uma emoção que é ligada, vamos dizer, à construção mesmo dos laços afetivos. Desde criança, o ser humano, ele é ligado a essa situação onde envolve buscar o amor e a atenção do outro. Se eu tenho uma ansiedade pelo afeto de outra pessoa, o ciúme é gerado pela ameaça, geralmente inconsciente, de que eu vou perder esse outro, por esse terceiro, que pode ser desde um amigo, até mesmo trabalho, um hobby, que o outro dá mais atenção que naquele momento, insegurança, medo, ele traduz esse sentimento de que eu valorizo você, eu valorizo esse outro, né? Não é normal, né? Mas seriam pessoas até que talvez tivessem um problema com apego, uma situação que pode acontecer na infância e pode talvez perpetuar. Existem, não dá para especificar como, mas algumas pessoas sim que precisam de um relacionamento um pouco mais conturbado, um pouco mais intenso e com provas de amor. São pessoas mais inseguras, mais imaturas, mais infantis que perpetuam com isso pela vida adulta, precisando de demonstrações de carinho. E talvez para elas, equivocadamente, o ciúme um pouco mais intenso possa ser visto como demonstração. Mas é ciúme, ciúme. Obrigado à psicóloga Márcia Abreu e ao professor Rodrigo Nicolato da UFMG. E você já sabe, mas é bom lembrar. Participar do nosso programa é fácil. Entre em contato com esta rádio que você está nos ouvindo agora ou acesse a nossa página na internet www.medicina.ufmg.br. É isso. O programa de hoje termina aqui. Amanhã vamos falar do ciúme neurótico. Com trabalhos técnicos de Cláudio Zazar, este programa foi produzido por Priscila Alcântara. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos. Saúde! www.tempodoamor.com.com.com. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo, mas eu me importo de ciúme. Ciúme, este é o assunto da série desta semana e hoje vamos falar sobre o ciúme neurótico, um problema mais comum do que a gente imagina, mas que pode ser identificado e seus efeitos controlados. Existem casos em que, sem nenhuma justificativa, um ato de ciúme acaba provocando problemas muito graves. Ruim para o ciumento, por vezes pior para quem sofre atos violentos de ciúme. Nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas. Tem muita gente doente por aí que acha que tem posse da outra pessoa, que é dono da outra pessoa. Isso não é ciúme. Isso é possessividade. A pessoa acha que ele é dono. Nunca penso em casar porque eu vejo tanta briga entre casal, matando, o ciúme. Então eu não quero. Quando eu era casada, eu era muito ciumenta. E depois que eu separei, eu descobri que o ciúme, ele destrói qualquer relacionamento. Então, a partir do momento que você entende o que é um ciúme, se ele é doente ou não, você precisa de perceber o que está te causando. Para explicar o que é o ciúme neurótico e nos orientar melhor sobre como lidar com ele, a gente entrevista a psicóloga Márcia Abreu. Ela é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Márcia, o ciúme neurótico é uma doença? Se o sujeito, ele começa a manifestar o ciúme e esse ciúme começa a trazer elementos destrutivos para a vida dele e para quem está ao lado dele, ao redor, nós vamos poder dizer sim, que aí vai ser uma situação de doença, né? Porque no geral, em termos da maior parte da população, nós vamos encontrar ou vamos lidar com sujeitos com estrutura psíquica neurótica, mas não quer dizer doente. somos todos vinculados a essa coisa de dar uma consistência para o outro, para outra pessoa, mas ao mesmo tempo sabemos quem somos nós. O fato é que os ciumentos neuróticos sabem que estão se comportando de forma exagerada, mas têm uma grande dificuldade de se controlar. Quem fala disso é o psiquiatra Maurício Viotti Dacker, da Faculdade de Medicina da UFMG. Outro psiquiatra da UFMG, o professor Rodrigo Nicolato, chama a atenção para o sofrimento do ciumento. A pessoa está reconhecendo a realidade de que isso esteja um pouco exagerado, está sofrendo levemente, mas está manifestando para o seu namorado, para a sua namorada, esposa, enfim, que ela sofre um pouco com isso, está até entregando um pouco isso. Quer dizer, ela tem a noção de que está um pouco exagerado, embora ela comece a sofrer com a situação e depois chega em casa e será que aquela pessoa é mais interessante do que eu? E às vezes a pessoa vive um conflito disso, neurótico, ou o que a gente diria hoje, um pouco obsessivo. Obrigado à psicóloga Márcia Abreu e aos psiquiatras Rodrigo Nicolato e Maurício Viotti, da UFMG. Eles também sugerem a prática de pelo menos um exercício físico que você possa praticar com prazer. Isso pode ajudar a diminuir a ansiedade e uma série de outros problemas de saúde. Olá! Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Imaginar situações, ter certeza de que uma coisa que não existe é a mais pura verdade. Distorcer a realidade. Essas são algumas características do ciúme psicótico e é sobre ele que vamos falar hoje. Daniela Araújo conversa com especialistas que explicam como e quando o sentimento deixa de ser saudável para se tornar uma situação preocupante. Mas calma, existe tratamento. Reportagem especial. Às vezes extrapola a noção da realidade, né? Vamos dizer, dar um exemplo aqui. A esposa chega em casa uma hora mais cedo. E o marido, talvez, que já com ciúme, já fica um pouco com um quadro psicótico, ele já fala, mas é bem provável que você tenha me traído porque você chegou mais cedo. No dia seguinte, a esposa chega no mesmo horário. Há uma definição explícita de que você talvez esteja me traindo, que você chegou no horário e você queria chegar atrasado ou adiantado, você está me enganando. E depois ela vai, chuta o balde, chuta, e chega três horas depois. Viu? Eu tinha certeza que você me traiu. A mesma coisa pode ser com batom. Tá sem batom, você usou antes, colocou a ponta na cara que você quer outra coisa e começa aí já a incomodar mais a convivência dos dois e etc. Não é o ciúme em si, ele em si vai ser psicótico. Nós vamos ter que estar pensando que ele vai ter características de uma estrutura, né? E no caso, quem é o sujeito que é portador de uma psicose, ele tem uma estrutura psicótica. Muitas vezes nós temos exemplos, esquizofrenia, maníaco-depressivo. Às vezes o sujeito pode ter realmente uma estrutura psicótica no sentido de que ele sai fora, ele se afasta da realidade. E ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o outro. É uma barra Obrigado à psicóloga Márcia Abreu e Maurício Viotti, da UFMG. E você, caso ainda tenha alguma dúvida ou sugestão para o nosso programa, faça contato com esta rádio que você está nos ouvindo agora. Mande sua participação. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Eu não sei o que meu corpo abriga. Ciúme e alcoolismo. Continuando nosso programa, hoje vamos falar de uma outra mistura muito perigosa. Segundo especialistas, o álcool pode influenciar o comportamento e prejudicar o relacionamento com outras pessoas. Pode também aumentar o sentimento de ciúme e até provocar manifestações neuróticas ou psicóticas, que são transtornos mentais, mais graves do que o que se costuma chamar de ciúminho bobo. Daniela Araújo foi às ruas para saber a posição das pessoas sobre o assunto. Conheço algumas pessoas que bebem ou que usam drogas que ficam ciumentas. Você acha que o álcool influencia? Sim, claro. O álcool é uma droga que prejudica muitas relações, né? E aí entra tudo. Entra o ciúme, entra a violência. Você conhece alguém que quando bebe fica mais ciumento? Você acha que o álcool tem alguma relação com o ciúme? Sim, conheço. Claro que tem. A pessoa é ciumenta e acaba ficando agressiva, né? Que ninguém se engane. A responsabilidade não é do álcool. É de cada um, mas ele pode sim facilitar que uma pessoa perca o controle em certas situações, inclusive frente a um ataque de ciúme. O psiquiatra Rodrigo Nicolato, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, explica por quê. Qual a relação do ciúme e o alcoolismo? É muito intensa. Já há várias descrições na literatura de que talvez o paciente com alcoolismo crônico venha por N motivos biológicos, cerebrais, questão também relacionada à impotência e a tantos outros fatores biológicos, psicológicos, advindos do alcoolismo, que esse paciente possa ser mais susceptível a ter um quadro de ciúme, às vezes até um quadro delirante de ciúme ou de ciúme psicótico. Mas algumas alterações no comportamento, como delírios e fantasias, também podem assombrar usuários de outras drogas. Quem avisa é a psicóloga Márcia Abreu, do Hospital das Clínicas da UFMG. Podem haver degeneração e afetar justamente essa situação ligada ao comportamento. Tanto alguns podem ficar apáticos, com uma sensação, você olha para o sujeito não está relacionando, interagindo com nada, como situações de extrema sensibilidade. E ele se incomoda com tudo, tudo é dirigido a ele. Podemos dizer que a bebida alcoólica é um fator motivador do ciúme ou é alguma característica da pessoa que motiva esse ataque violento? Nem todos os alcoolistas desenvolvem ciúme ao passar do tempo. A interação do álcool com algum fator latente que essa pessoa tem é que depois o álcool a longo prazo possa desencadear isso, como poderia ser um traumatismo craniano, como poderia ser o uso de droga, mas aquilo que a pessoa já guarde como predisposição. Às vezes não seria o álcool, seria a cocaína, seria o crack, seria a maconha, seria remédio emagrecer, mas talvez a pessoa já guarde no seu íntimo a predisposição para ter essa questão. Nós vamos perceber que o ciúme exacerbado, delirante, vai ser mais uma das manifestações justamente mostrando essa vulnerabilidade aí do sujeito. Obrigado à psicóloga Márcia Abreu e ao psiquiatra Rodrigo Nicolato da UFMG. E fica a dica, hein? Se beber, não perca o controle. E se for ciumento, melhor beber com muito mais moderação. O ciúme pode sim apimentar o relacionamento, mas quando a coisa fica à flor da pele, pode prejudicar alguém. Programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite para você. E eu quero deixar o meu contato para você aí do Facebook e também do MSN. joaonatal.urania@hotmail.com. Olha, e temas interessantes como este, né? Sempre que houver, vocês terão aqui neste programa Antena Web Show, ok? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Uma boa noite pra você. E na sequência desta programação, vamos aí de Alexandre Pires. Se acabado aqui em meus braços o dolor com esta angústia e esta pena. Não sabe que se sente perder. Depois, não sabe que se sente caer. Seu Valença, tu vens. Em um abismo profundo e sem fé. Nascimento, viola e florada. Se semeia a vida. Depois, encerramos este bloco aí com uma dona. Como na roca que o oceano golpea, que aí está, pero não siente. No sabe lo importante que fue. No sabe que su ausencia fue un trago de miel que se ha quedado clavado en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a ese corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Oh, usted no sabe de verdad cómo se llama. Usted no sabe cómo he sufrido yo. Usted es fría y su maldad me llena el alma. Usted hiriendo mi vida toda de dolor. Solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Pensar tu amor que a mi aventura voar pelos ventos do seu bem querer. Pensar tu amor que perder a inocência. Pensar tu amor que é jogar e perder. Por isso entenda que eu te preciso, que sem tu amor que eu posso enlouquecer. E mesmo sabendo quanto me custa ter o sentimento jogado aos teus pés, é minha paixão que me leva à loucura e te traz pra mim quando eu tento esquecer. Maldito tempo que se acaba quando estou contigo. Dessa necessidade, e que seja bendita essa necessidade. É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis. sente quando o amor é verdade, quando o amor é total, quando o amor toma a corda contigo, quando é seu companheiro e amigo. A guerra mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva a morte,

até se acabar em cinzas, apagando nosso amor. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua, só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua, só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Na cama dormir não consigo, é tua lembrança mexendo comigo. Penso na gente e nada me acalma, um grande vazio no fundo da alma. É sempre a noite, fico olhando você na parede. Na foto te vejo sorrindo contente, nós dois abraçados, que felicidade. Mas vem a tristeza e traz a saudade. É sempre a noite, solidão é dor que vem pra machucar o meu peito e molhar o meu olhar. Silêncio do meu quarto, tento não pensar em nós. Quando apago a luz, escuto a sua voz. Dois corações, dois corações, dois corações, e foram feitos de amores e paixões. Dois corações, dois corações, nós estaremos sempre juntos nas canções. Solidão é dor que vem pra machucar o meu peito e molhar meu olhar. No silêncio do meu quarto, tento não pensar em nós. Quando apago a luz, escuto a sua voz. Dois corações, dois corações, que foram feitos de amores e paixões. Dois corações, dois corações, nós estaremos sempre juntos nas canções. Dois corações, dois corações, que foram feitos de amores e paixões. Dois corações, corações, nós estaremos sempre juntos nas canções. Índia Malhoa abrindo a nossa segunda hora do programa Antena Web Show,

escritas com versos de amor. A noite você ouve a vida, a canção preferida na voz do www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra encanar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, laço forte, um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, e um reino que não tem rei. Laiaraia, eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando, e agora não me importa onde vai. de você. E você que tem em me querer, se ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar. Eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando. Antena Web Show neste domingão. Uma boa noite pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí no canal 2 da Rádio Antena Web. Iniciando este bloco aí, Elton John, Blue Eyes. E depois, Yolanda Reis, Fiz do Fado a Minha Sorte. Depois, Lara Fabian. Depois, Rita Colide, Vanusa, e ainda fechamos o bloco com Mônica Sintra. Uma boa noite para você e mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Baby's got blue eyes and she's alone. blue eyes, and I am home again. You. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Pensando, às vezes um amor pro qual vivia e agora morreu. E para finalizarmos a Antena Web Show deste domingão, eu quero mandar para vocês Elba Ramalho, Bate Coração. Depois, Paulo Gonzo, Luiz Miguel e ainda Beto Guedes. E finalizando então a Antena Web Show deste domingo, eu quero agradecer o carinho da sua audiência e desejando para vocês todos uma excelente semana aí pela frente, né? Um domingão maravilhoso aí, né? Que Deus abençoe todos com muita paz, harmonia, principalmente saúde, ok? Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Um grande abraço para cada um de vocês, ok? Já não tenho o que é preciso. Desculpa, eu assumo que me perdi. É verdade, eu escondi e omiti para tentar evitar que descobrisses a verdade que eu te andava a enganar. Acredita que o castigo viverá para sempre em mim. Mas não esqueço os momentos que vivi a teu lado. Tu farás para sempre parte do meu passado. E eu estarei para sempre aqui. Estarei aqui para ti. Eu não quero admitir. Eu queria viver para ti, pois contigo eu fui feliz. Eu sei que fui feliz. Eu não quero admitir que sei viver sem ti. Eu queria viver para ti, mas já não sei. Assumo que me perdi. Eu não quero admitir. Eu não quero admitir que sei viver sem ti. Eu queria viver. Contigo eu fui feliz. Eu sei que fui feliz. Eu não quero admitir que sei viver sem ti. Eu queria viver para ti, mas já não tenho o que é preciso. Desculpa, eu assumo. Coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oh!

assunto que esse dia traz. Chama 10 mil anos atrás e faz o futuro ser liberdade, se sou o que se quer ser. Céu dos ciganos, poeira da estrada, anda no acordar e ver que amanhece na paisagem da atrás, chama 10 mil anos atrás e faz o futuro ser liberdade, se sou o que se quer ser. Céu dos ciganos, poeira da estrada, andando. Você acabou de ouvir Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique ligado na próxima atração e voltarei no próximo domingo. Tchau.